vai conseguir me fazer te odiar, porque fui eu mesmo que escolhi te perdoar. Também não sou perfeito, então não posso te cobrar, não posso te mudar, nem você vai me mudar. Amigos são amigos, mas eu confio em você, então nunca vou me importar com o que vão dizer. Seus erros muitos viram, mas os acertos eu que sei, o seu apoio eu nunca esquecerei. Todos querem nos julgar, mas não conhecem nossa história. Os momentos que passamos eu guardei na minha memória, então deixa. Não vou viver de passado, eu te quero do meu lado, então deixa. Quero caminhar contigo, alcançar o infinito, então deixa. Não vou viver de passado, eu te quero do meu lado, então deixa. Quero caminhar contigo, alcançar o infinito, então deixa. Mas não me deixa. Me esquenta, me beija, me seja só minha. Então não perca tempo jurando nada pra mim. Por causa disso, muitas vezes beiramos o fim. Brincar de amar nunca fez parte dos meus planos. Então não precisa disseminar os seus enganos. Conheço todos os seus defeitos melhor que ninguém. Já me acostumei com eles, não sei viver sem. Acompanhado só me sinto na mesma situação. Sofro com ou sem você, então melhor sem solidão. Pensam não importa, opiniões portar pra fora. O que eu quero é ter você, mesmo que seja só agora, então deixa. Não vou viver de passado, eu te quero do meu lado, então deixa. Quero caminhar contigo, alcançar o infinito, então deixa. De passado, te quero do meu lado, então deixa. Quero caminhar contigo, alcançar o infinito.